vidas da gente, centenas sem igual. Prenda minha, tantas mas insuficientes, essas vidas da gente, centelhas pelo ar. Não há quem segure a fagulha se espalha, que seja eterno esse fogo de palha. Sem pressa e pra sempre, bocas e braços distantes, diamantes, beijos e abraços. Prenda minha, foi bom te encontrar. Prenda minha, são tantas e tão diferentes, essas vidas da gente, centenas sem igual. Prenda minha, tantas mas insuficientes, essas vidas da gente, centelhas pelo ar. Não há quem segure a fagulha se espalha, que seja eterno esse fogo de palha. Sem pressa e pra sempre, bocas e braços distantes, diamantes, beijos e abraços. Joia rara, foi bom te encontrar. Foi bom te encontrar.